Voo 1098, desça via Mari para o nível de voo 050, aguarde final do procedimento RNAV da 1-0. Autorizado, desvia direito, informe no TEM. E o 5974 autorizado, alinhagem de colapso todo zero, vento 1 no 40 graus, 10 horas. Decola 49, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 5974, decolou no Cisco. 5974, suba via da El para nível 340, vigilante. Confirme, da El, da presente? Autorizado, voa da Elda presente. Entre voa da Elda, acendendo 340, segundo a 74. Rio 5972, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0. Tentou no 30 graus, 89. Tem, doutor autorizado para o procedimento, camarada 366, Augusto, no 354. Afirma autorizado em colar. O 972 decola ao 52, controle 120, som 8. 208, boa noite, 5972. Salvador, uma boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, contato radar, suba via saída da EL para o nível 340. Via da EL, avançado para o nível 340 e 5972. O 972, possibilidade de voar da presidente da EL? Autorizado da EL, via 5972. Obrigado, da presidente da EL, 5972. Turno 098, após ETAP, foi o Serra Vitor 366. Desça e mantenha 2.500 pés, PNH 1095. Ciência após ETAP 366, 2.500 pés, no 095. Ou no 095. Patrona 07, contato radar, desça para 4 mil pés, TNH 1095, vou direto para a Vitor 368. Vou no 354, Serra Vitor 366. 354, flete aproximação, chame a torre, 1895. Quando nós estamos na volta, vamos ver. Salvador, boa noite, Gol 1354. Gol 1354, autorizado pouso, pistão 0, dentro 1-0-0 graus, 8 nós. Primeiro pouso, pistão 0, Gol 1354. 2212, informação Tango. 6212, desça e mantenha nível de voo 050, voo direto serviço 368. Serviço 368, separa nível 050, 6212. Recico 974, passa nível 160, chame Recife na frequência 1251, alterna 128, decimal 8. A chamar Recife 1251, alternando 128 para o Rio 5974, obrigado. Salvador Control, boa noite, é Porto Sol, Giro, Turbine, Rebbe, Traffic Level 5, Giro, Descendant Level 1, Giro. Portugal 0, 2, 3, Descend and Maintain, 4,000 feet, UNH 1, 0, 1, 5. Passa nível 170, chame Recife, frequência 1251, alterna 1288. 251-288, Recife, boa noite, ISO 5972. Pois, boa. Azul 4959, voe direto e o COB. Azul 4959, controle. Poderia confirmar o Azul 4959 a posição? São IUCOV. IUCOV, poderia conversar com ele? Só um instante, vou confirmar com ele. Acho que seria a posição IUCOV. Ah, IUCOV, vou confirmar com ele. Estabilizado com o S9, voo 1098. 098, complete aproximação, torre 1895. 1895, por hoje. A posição e o COV é Índia Lima, Kilo, Oscar Vitor. Índia Lima, Kilo, Oscar Vitor, COV, Azul 4109. Azul 4107, autorizado sinal, procedimento RNAV, reporte passando 366. Autorizado sinal, reportará 366, 466. 0 graus, 8 horas. inconveniente e deve pouso no 1098. Passageiro 2224, com a Terra. 2224, boa noite, voo Itape, chame o posto oficial de descida, aguarde o final do procedimento da RNAVE, QNH 1015. Passeio Itape, procedimento final RNAVE, vai reportar para descida 2224. Quatro 54 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, frequência 1201. Desça e mantenha 4 mil pés, QNH 1015. Utilizado o procedimento RNAV, reporte passando o trem 66. Desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Autorizado a RNAV, reporte na 366, Oxané 6212. Salvador, uma boa. 2534, 2534, desça e mantenha. Nível de voo 050, chegada a Mari, aguarde final do procedimento RNAV. 050, Mari, aguarde. Patrão de Salvador, muito boa noite, azul 2713, tambor. Azul 2713, contato radar, 57 milhas nordeste de Salvador, voo direto Bonf, autorizado chegada a Bonf, chame no ponto ideal de descida. Bonf, chamará a descida 2713. Para descer. 2224, desça e mantenha nível 060. 060, pois tá. Sinal 023, fly direct Sierra Vitor 367. Direct Sierra Vitor 367, é o Portugal 023. Renato, 4107. 41107, complete a aproximação, chame a torre 1895. Boa noite, 4107 da Azul, final RNAVE 10. Azul 4107, continua, aproximação, aguarda autorização em pouso. Continua, vai guardar. Chalé 6224, decola 07, controle 120, decimal 8. 208, Chalé 24, boa noite, para o Azul 4107, autorizado pouso, piscina 0, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, 4107. Contato radar, suba via Conde para o nível 190. Via Conde para o 90, Chalé 24. Chené 6212, vai passar o 366, em redução para aproximação. Chené a torre na frequência 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, Chené 6212. Salvador, azul 2713 para a descida. 2713, desça e mantenha o nível 060. 060, 2713. Clear AirNav Procedure Runway 10, report passing Sierra Vito 366. Clear for AirNav Procedure Runway 10, I call you passing Sierra Vito 366, Portugal 023. Azul 2534, desce e mantenha 4000 pés, PNH 1015. 4015, Azul 2534, controle? Oi, 2534, vou fazer um desvio pequeno aqui, 25 graus aqui, que é visitado. Confirma quantas milhas? 7 milhas. Gente, após a tônica proa do Serra Vitor 368. Após a Serra Vitor 368. Passaria do 2224, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 040. limitado pela radial 290 de Salvador. Via 2040, limitado 290 de Salvador, 2224. 2534, confirme a proa que vai mantendo o desvio. Essa é essa que está mantendo aqui, a 023, mais 3 milhas 20 voltas, 368. Frente. Azul 4107, solo aos 11, direito 21, décima 1 no solo. 2-1-1, bom dia. 2534 após o desvio, voo de servidor 368. 4 mil pés autorizado, QNH 1015. Vai voar, servidor 368, tá presente, 4 mil metros. Autorizado pouso, pista 10, 120 graus, 620, 6212. Autorizado pouso, pista 10, chanel 6212. 368, informe no término do desvio. Ok. Sareto 2224, se tiver condições, está livre voo 368 da presente. Positivo, mais 2 milhas, a gente curva direita 368 aqui. Afirmativo, desça para 4 mil pés, QNH 1095. 4 mil 1095, 2224. O 2534 autorizado para procedimento RNAV e pode passar no 366. O 366, o azul 234. 2-1-1-2-2-2-2 Air Portugal 023, Sierra Vitor 366 on GNSS approach, runway 10. Portugal 023, complete approach, contact the tower on 1-1-8-9-5. Complete approach, 1-1-8-9-5, Portugal 023, boa noite. Alright. Pela direita, reaproando 368-2224. Afirmativo, autorizado procedimento RNAV, reporte passando 366, que é legal na 095, passaria 2224. 24. Salvador, boa noite, Portugal 023, happy. On the GNSS approach runway 10, and we have runway inside. 3,5. Iniciamos a flight. Cogito Land, runway 10, Air Portugal 023. 3,63. Alfa Romeo 3,63, Air Portugal 024, muito obrigado. Passaria com 2,2,2,4, já está reprando o 368, confirma. Oxi, eu estava acabando de contornar a formação aqui, reprando ele aqui agora. Gente. É. 2713, continue descido até o nível 080. 2713 é para manter o 080, foi autorizado 060. Está sendo reautorizado no nível 080 e agora sob vetoração para sequenciamento, curva à direita. vem na proa 240, limitado pela radial 270 de Salvador. 240, limitado 270 de Salvador, 2703. Continue descida até o nível de voo. Pressão, continue descida até a altitude de 4.000 pés, Pinhal 095. 4.000 com Miriguinhos 2703. 534, complete aproximação RNAV, chame a torre no 1895. Então, chegou. 1895, descida para 150, transfere. 66074, voe direto Serra Vitor 368, desça e mantenha 5.000 pés, QNH 10015. Tente, prossegue direto para o Serra Vitor 368, descendo para 5.000 pés com 10015, 6074. Do 2703, curva à esquerda na proa 220, só permanece limitado pela radial 280 de Salvador. Esquerda 220, limitado 280 de Salvador. Está agora 57 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chama Aracaju em 120 decimal 3. Bom. 703, resuma a navegação na prova do serviço 366 para final do procedimento RNAV, desça e mantenha 2.500 pés. 366, 2500, azul, 2713. Passaredo 2224, vai passar o 366, redução para aproximação, chame a torre no 895. 1895, obrigado, vovó. Rodolfo, boa noite, passaredo 2224. Passaredo 2224, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 24. 2534 autorizado pouso, vento 120 graus, 8 nós. Livro pouso 2534. 2534, solo os 22, direito 211 só. Direita 211, boa. Autorizado pouso no 0120 graus 89. Autorizado pouso, está baixando e travado, 2224. Zero 3, passa 366. Sim. Azul 2703, passando 366. Informativo, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. Torre 1895, muito boa noite. 6074, desça para 4000, NH 1015, autorizado procedimento da RNAVE, pode passar no 366. Tenente, desça para 4000, autorizado da RNAVE, ele reporta passando 366, 6074. 6073. Por meio dos próprios apoios 366 para o 6074. Pesado 366, desça para 2500 pés. 1,5 passando 366. Tente, prossegue para o 366, descendo para 2500, volta atingindo 6074. Estaria do 2224, solo os 25, direito 211 só. Direito 211, bora. Azul 2713 está na curta final. Autorizado pouso, 130 graus, 89, azul 2713. 2713, pouso autorizado. Control 366, Xanem 074. Xanem 098, Xanem 075. Xanem 098, Xanem 074. Boa noite, Xanem 074, final RNA legal no zero, visual. 6074, continua aproximação, guarda autorização de fuso. Ciência, aguarda autorização, continua aproximação 6074. Sete 013, sol 28, direito 211, no solo. Direita 211, obrigado, senhor, boa noite. Azul 2774, próximo ponto para 1-0. Mantenha o ponto para 1-0, 2774. Puxa, né? 6074, autorizado pouso, vento 120 graus, 89. 7 livre pouso, Xanem 6074. Salvador, muito boa noite, 3152. 3152, contato radar, vou direto para a Vitor 368 para o procedimento em nave. Vê se mantém a 4000 pés, QNH 1015. Possibilidade de descer para o Serra Vitor 369? Poisado, 369. Ok, direto 369, descendo para que nível? Desça para 4000 pés, QNH 1015. 4000 pés, 1015, já Serra Vitor 369, eu tenho 3195. Azul 2774, autorizado a alinhar, manter 1-0. Ali manter 1-0, Azul 2774. M-A-0-7-4, solo aos 3-2, direito 2-1, decima 1. Sete, direita, 1-2-1, 1, Xanem, 6074. 2774, autorizado a decolar, avião turno 20, graus 8 nós. Tá iniciando a decolagem da 10, o 2774. Se aguarde, final do procedimento, a RNAV da 10. Se mantenha a chegada a Mari, até a ETAP, aguardando a final do procedimento RNAV. Azul 2774, decola 34, controle 120, decima 8. 208, obrigado. Boa noite. Controle Salvador é o Azul 2774, no perfil da Coral. Boa noite. Azul 2774, boa noite, contato radar, suba para o nível 160 via Coral. O 160 via Coral, Azul 2774. Controle Salvador, o Azul 2774, com referência autoriza a presente voar Coral? O 2774 autorizado, direto Coral. A presente Coral 2774. 3152 autorizado, procedimento RNAVE, reporte passando 366. Autorizado RNAVE, reportando 3 Roger, you already entering the runway, okay? You're clear to complete line up and take off. The wind is 120 degrees, 6 knots. Yeah, just for the record, the holding point was way behind you, okay? Desça para 4000, voo Serra Vitor 369. Autorizado inicial o procedimento aeronave, que é legal na 095. Zona 52, complete a aproximação, chame a torre 1895. 1895, 3152. Voador, 3152, boa noite. 3152, o vento de 130 graus, meia dúzia nós, tem pouso autorizado, pistola zero. Autorizado, pouso 1130, 3152. American 230, airborne at 42, call now 120.8. 120.8, good night, sir. Number of cultures at morning, American 230, we're passing 1,600, 4.0, 340. Papa 230, climb and maintain level 340 on Mombo departure. Flight level 340 on the mobile departure, American 230. That's correct, American 230.